o espaço virou reino, só que o reino mudou o povo. Outra gag, outra noite, outra luta, outro jogo. Pretensão é homem tocha e o circo pegou fogo. Demorou pra tu entender, não entendeu, pagou de bobo. Pros outros pouco importa se você tá vivo. O que eles querem eu também quero, só que isso não é motivo. Difere no recinto, quando cê tá sozinho. O herói não é o mais forte, mas quem vai te dar o caminho? 1, 2, 1, 2, mic check, fi. Só não pega todo rap pra falar que fuma um beck. Ou pela verdade, não fala até que feito. Faz a sua, eu faço a minha e prevalece esse respeito. Avisa os primos e suas tia, quem tá na caminhada. Minha geração me cede tudo e cada lock uma brisada charopada. Cê é prego, martelo a testa, não presta atenção no resto. Cê é rap que se manifesta. Ah, quantos dizem, quantos fazem, quantos vivem, todos morrem. Mas isso é só pra eu não esquecer. Não esquecer que a maldade mora dentro de você, vem, vem. Quantos ficam, quantos correm, quantos vivem, todos morrem. Cogito lá e segue sem acreditar. Só vou deixar você lembrar quem. Me diz quantos, quantos botaram a cara, escorregaram, deu pala mancada. Porque simplesmente só trincava moiado, embaçado. Esses papo reto que entortaram, esculacharam a própria cena e eu só quero o meu trabalho. Sacudo baseado, vários beats roubado. Mantenho o estilo street e o beat acelerado. Não fica de bichice que o time é enjoado. Do tipo de gastrite que bate depois do álcool. Nego fala de humildade, mas não é nem metade dessa porra que eles dizem ser gangsta de verdade. Se ilude com ser junk, ASMD skunk. Tomando mó bico, ostenta no cristal, mas falta o diamante. Cada um na sua brisa, não é hipocrisia. Mas pra mim quem pensa baixo não tem chance, é relevante. Não é questão de ser ignorante, homofóbico, deselegante. O meu sonho é muito maior do que seus trampos na estante. Ah, quantos dizem, quantos fazem, quantos vivem, todos morrem. Mas isso é só pra eu não esquecer. Não esquecer que a maldade mora dentro de você, vem, vem. Quantos ficam, quantos correm, quantos vivem, todos morrem. E segue sem acreditar. Só vou deixar você lembrar quem. A princípio, tudo parece tranquilo. Enquanto tem quem fornece, tem neguinho que tá se servindo ao mesmo tempo. A maldade se esconde nos corpos. Os passos já me atormentam como pegadas de porco. Sigo atento ao movimento, a cada dia eu tô mais tenso. Fazer o quê? Se essa é minha vida, eu pago o preço, tio. Que é melhor que eu pra fazer isso? Se é pra ver bem minha família, vou honrar com compromisso. Não importa quantos vermes eu terei que enfrentar. Já não me importa esses papos, tiozão, então não vem me atrasar. Porque se o tempo tá tranquilo, cê quer se envolver. Quero ver se quando o bicho pega, cê não vai correr. Quando é você contra o mundão, não tem segunda opção. Várias vezes pela madruga eu tô sem meu irmão. Mas tô tranquilo e não vacilo, da Ed ao canão. Sei que momentos são eternos e nunca se vão.